No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Catedral do Fado, aqui é o canal 2 da Rádio Antena Web. Tenham um bom fim de semana, fique connosco e deixe-se levar pela companhia da guitarra, da viola, do poeta e do fadista que lhe fazem companhia sempre aos sábados e domingos, aqui entre as 12 e as 12h30, nesta meia hora repleta de alma portuguesa. A nossa catedral abre assim a porta, abre assim as suas portas e, claro, dá sempre passagem para si, que é nosso ouvinte e que está connosco. Grandes fados é o que eu lhe prometo, passar aqui neste espaço dedicado a esta alma portuguesa, ao tesouro português que é o fado. Vamos começar esta nossa emissão com três bonitos fados. Falo de Meu Nome, na voz da pequena, na altura pequena, agora grande, mas sempre grande fadista, Marina Mota. Logo depois ficamos com Rochinol da Caneira, trazido por José Manuel Rato, e terminamos com A Ronda do Fado, na voz de Vasco Rafael. São estes os três fadistas que abrem de forma memorável a nossa Catedral do Fado de hoje. Já sabe que se quiser fazer um pedido de um fado é só escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info. São estes dois endereços para os quais nos pode escrever. Fique por aí e, claro, fique agora com a nossa pequenina, mas sempre muito, muito grande fadista, agora já uma mulher, na altura uma menina, Marina Mota, que nos traz Meu Nome. Vassourinho roxinol a tocar na água baixa, guardado na luz do sol, pela cadeia de amarás, guardado da luz do sol pela cadeia de amarás. Não tem de pôr sua mesa, nem de calar a verdade. Não tem de pôr sua mesa, nem de calar a verdade. É senhor da natureza e dono da liberdade. É livre de olhar as águas, de se afogar na corrente. É livre de olhar as águas, de se afogar na corrente. É livre de contar mágoas, é livre de estar com. Ninguém te conta o caminho, nem te impede de voar. Ninguém te corta o caminho, nem te impede de voar. Ninguém te nega o carinho, ninguém te obriga a calar. Oh, roxinol da caneira, investe toda a gente. Oh, roxinol da caneira, inveja de toda a gente. Hás de ensinar-me uma maneira de viver tão livremente. Hás de ensinar-me uma maneira de viver tão livremente. Ter encontrado que eu opino a graça onde o fado às vezes passa há muito lá na lira. Depois fui a São Vicente, perguntei a muita gente, mas ninguém conhecia o fado antigo, canção do povo. Foi por castigo transformado em fado, um velho fado nostalgia, já não existe na lendária maioria. Depois fui à Velha Sé, onde parava a fadistagem grande. Fadistas, ninguém soube dizer nada à gente a quem perguntei. Depois na Velha Moira, onde o fado ganhou fama, teve raiz e virtude para manter a tradição. Lá existe a posição da Senhora da Saúde. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. Velho fado, nostalgia, já não existe na lendária melodia. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. Vamos prosseguir com mais fados e ficamos agora com Canto das Mágoas, fado trazido por Alfredo Louro. Logo depois ficamos com Amália, na voz de Alexandre Carlos, e terminamos esta seleção com A Minha Padeirinha, na voz de Fernando Farinha. Mais três fados, mais três fadistas. Fique por aí e desfrute da nossa alma portuguesa. São segredos, só penas e mais ninguém. E há mágoas que são segredos, só penas e mais ninguém. E as digo magoarem alguém, e assim vulgar temos medo de magoarem alguém. E nunca são reveladas as mágoas que a alma sente, e nunca são reveladas, doem mais profundamente. Nunca serem contadas, dói mais profundamente, por nunca serem contadas. Maiores perfeições. A mão lhe deixou o fado, a letra de ouro gravado, com as maiores perfeições. A cantar o seu valor foi a inspiração maior, como a rimar foi Camões. A cantar o seu valor foi a inspiração maior, como a rimar foi Camões. Foi fadista de alma inteira, da mais brilhante carreira, que orgulha o nosso país. Apaixona pela sua simplicidade. De uma voz sem par foi dona, um povo inteiro apaixona pela sua simplicidade. Pelo talento que tinha, foi muito mais que rainha, foi do fado a divindade. Pelo talento que tinha, foi muito mais que rainha, foi do fado a divindade. Este povo que ama, guarda viva a sua fama nas memórias do passado. Este povo que ama, guarda viva a sua fama nas memórias do passado. No coração de quem sente, a Amália estará presente, onde se cantar o fado. No coração de quem sente, a Amália estará presente, onde se padeirinha, que me dás pão tão quentinho. Não me dês apenas pão, dá-me também teu carinho. Não é com pão que alivias as mágoas que me consomem. Repara bem que na vida, repara bem que na vida, nem só de pão vive o homem. Ai, padeirinha, pãozinho quente a estalar, cara linda cor do trigo, que grão sentei no olhar. Duas franjas são teus lábios de carmim, e os teus seios mais parecem duas bolas de berlim. Se aos olhos meus és por graça e simpatia o pãozinho mais gostoso que existe na padaria, mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. Padeirinha, padeirinha, por ti o meu coração está mais em brasa que o forno onde tu cozes o pão. Quem me dera, como sou também farinha, um dia ser amassado, um dia ser amassado por tuas mãos, padeirinha. Ai, padeirinha, pãozinho quente a estalar, cara linda cor do trigo e grão sentei no olhar. Duas franjas são teus lábios de carmim, os teus seios mais parecem duas bolas de berlim. Se aos olhos meus és por graça e simpatia o pãozinho mais gostoso que existe na padaria, mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. Mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. Desta forma, chegamos ao fim do nosso, da nossa Catedral do Fado de hoje. Vamos embora, mas amanhã estou de volta entre as 12 e as 12h30 para mais 30 minutos de grandes fados, de grandes fadistas. Seja tudo bom, tenha um ótimo fim de semana e já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazer o seu pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através do nosso box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Eu desejo-lhe tudo de bom, já sabe, aguardo os seus pedidos e terminamos hoje a nossa emissão com Guitarra, Tu És Princesa, na voz de Fernando Jorge, e logo depois ficamos com a Irminha Silva, que nos traz Lugar Vazio. São estes os dois fados que ficam assim para o fim da nossa emissão. Fique bem, tenha o resto um ótimo fim de semana e até amanhã. Guitarra, nasceste um dia para a melodia do nosso fado. Guitarra, menina e moça, tu és tão nossa, fica ao meu lado. Guitarra, sang, companheira, de alma inteira, bem portuguesa. Guitarra, musa ancestral, em Portugal, tu és princesa. Guitarra, quando te exprimes no teu suave trinar, teus gemidos sublimes fazem a alma vibrar. Teu corpo feito magia empresta às noites a cor, num misto de nostalgia que a fado tem sabor. Sabes amar e a saudade, sabes a vinho e a sal, sabes a felicidade, sabes ao meu Portugal. Guitarra, tu és princesa do mais lendário reinado, desta terra portuguesa, o teu reino chama-se fado. Guitarra, quando te exprimes no teu suave trinar, teus gemidos sublimes fazem a alma vibrar. Teu corpo feito magia empresta às noites a cor, num misto de nostalgia que a paz tem sabor. Teu corpo feito magia empresta às noites a cor. No misto de nostalgia e afado tem sabor. Agora vou cantar um fadinho que tem por título Lugar Vazio. Bem picadinho, que é para a voz sobressair. Dá mais uma voltinha, que é para a gente se concentrar. É de noite que me lembro de tudo o que eu tinha. Ao sentir-me abandonada, deitada sozinha, lembro aquela felicidade que outrora foi minha. Chega a julgar-te a meu lado, comigo deitado. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração. Olhando a tua moldura virada para mim, ambas sofremos o mesmo destino ruim. E falta nela teu trato, e faltas-me tu a mim. E chego a julgar-te ao meu lado, comigo deitado. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração. E a la la la la la la la la la la. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como este teu coração. Faço um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chegar um pouco.